olha lá embaixo, olha lá, vê assim, cara. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Eu subi o morro, escalando na avenida. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Quer pegar bandido, né? Quer forjar pra grande. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Olha lá embaixo, olha lá, vê assim, cara. E não escuta. Com os drones fatados, a gente da morte são esses otários. A juventude do gueto sabe do que digo. Quem é da periferia, por eles corre perigo. Com o dedo no gatilho, ele só pensa em matar. Ore a Deus pra com essa laia você não trombar. Pois na calada da noite eles andam irados. Se te trombam, te zoa, se bate, mandam pro saco. Cena do Canedo não é diferente. Eles espancam o milho, maltratam nossa gente. Quem é do hip hop, pra eles é delinquente. Porque contra a injustiça nós batemos de frente. Quem fala mal da polícia, por eles ficam marcados. Se motivo te humilham e quer que fique calado. Não paro, não calo, dos bichos já fui vítima. E de outros como eu posso citar uma lista. Se pra flagrante forjar, te fazer assinar. Te sinto mano Joelso que teve que puxar. Quem diz que isso é lei, pra mim não tem vergonha. Deixa impune os corruptos que roubam do povo e prende o pai de família com uma bucha de maconha. Não sei por que discriminam os caras que fumam. Se as crianças tomam cachaça nas praças e nas ruas. País sem leis, democracia falida, disfarçada de partido, atuam várias quadrilhas. Onde está a justiça, irmão? Eu não sei, só sei que esses deixos matam em nome da lei. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Contra esses Exus, só Jesus é a luz. Já não basta a miséria e o descaso, tru, um a um. São serviçais de Satanás, destrói famílias e mais. São contra a paz, animais na febre. Só Deus pra dar um break. E a que ferve, os cana persegue. Até quem não deve, os barão eles não mexem. Basta ver o talão de cheque. PM ignorante, chupuleta arrogante. Preparo com semelhante, educação passou longe. Se me viu, veio a mil, era civil. Tenho que ficar ligeiro. Quantos parceiros caiu e não foi desequilíbrio, foi de tiro. O batalhão vê os irmãos como inimigo. Desequilíbrio, trabuco em punho com o único objetivo. Todo preto é vagabundo, racismo explícito. Favelado é o alvo do grupo de extermínio. Abre alas, lá vem ele, gritando mão na parede. Prepotente como sempre, pagando de Texas Ranger. Cego, surdo, armado inconsequente. A essa altura o despreparo, é claro, evidente. Tortura suspeito, se moscar e palpite. Foi assim com o pigmeu, truta meu, quem não lembra. Fuzilado, ainda algemado, foi sua sentença. Injustiça que acontece na quebrada e que nunca aparecerão nas campanhas publicitárias. Pensa de uma vez por todas, entenda. A instituição que mais mata não vai comprar imprensa. Algema não é bracelete, viatura não é Mercedes. 40 não é foguete, cacetete não é enfeite. Tratamento VIP, cruz da Mitsubishi. Humilhação pros mais carentes que divide uma delícia. Verdade, não se omite, preju, não treme. Aqui preto é grito, se gatilho da mente. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Polícia, a morte, polícia, sou eu. Ela existe para nos dar proteção, mas na calada da noite mata nossos irmãos. E quando você precisa, ela só chega atrasada. O nó de certo, não passa de uma piada. Deixa os carniceiros do alto do governo bater, humilha o pobre. Falam quem tem dinheiro, amigos da elite, inimigos do pobre. Adestrado pelo diabo, são esses drogas. Presídio para os pobres, liberdade pros ricos. Pobre que rouba é ladrão, e o que são os políticos? Enquanto nos presídio, nossos manos sofrem como animais. Os políticos que nos roubam são protegidos por esses policiais. Pois a justiça é cega e sem sensibilidade. Não age contra os corruptos, tapando pros covardes. Quantos manos morreram e ainda vão morrer? Pela pela injustiça desse certo poder. Chamar o choque pra mim, a PM e a civil. Aqui quem fala é Black Mate, da bomba o pavio. A Sony, a Rotan e as forças aéreas. Porque contra a injustiça o preto declara guerra. Quantas mães no cemitério, dia de finado. Quantos manos foram mortos por esses dobros fardados. E é em todo o Brasil essa patifaria. Para o preto só do difusivo, só alegria. A periferia chora e não aguenta mais. Deus proteja dos eixos chamados policiais.